Jeremia 21, decolada de 44, transfere controle 119.8, bom voo. ONU 19.8, Jeremia 21. Salvador é o gol, no meio, 4-3. Diga o número 4-3, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 0, 90 graus, 1-0 lá. Sim, autorizado a decolar, gol no meio. Alinhado e pronto, 642. Autorizado a decolagem, vento 090 graus, 139. Vou no 649. No 642, perdão. Polo 642, decolado 248, transfere com controle em 119.8, bom voo. 19.8, bom dia, obrigado, Polo 642. bom dia. Ponto de espera da 190, pronto, tá 3597. 3597, bom dia, autorizado, linha de colapso 190, 090 graus, 190. Além da cola 10, tá 3597. Mantenha a posição, por gentileza. Vai manter, tá 3597. Já passou do ponto de espera, ok? Copiou, Torre? Sim. Tower November 604, Bravo Charlie, ILS 10. Bravo Charlie, clear to land runway 10, wind 090 degrees, 109. Roger, clear to land 106 on 4PC. Number 604, Bravo Charlie, check the landing gear. Okay, and the gear is checked down, 604PC. Torre Salvador, bom dia. Passaredo 2223, transfere. Passaredo 2223, continua aproximação, vai adaptar livre. 2223. 3597, a linha cola, sem parada, sem autorizado. Remate eu. Autorizado aliar e manter, 3597, tá tão. Me mantém, 1-0, tá 3597. Number 604, Bravo Charlie, on the ground at 65, even to the right ground, 120 decimal 9. 3597, livre decolagem 10, vento 0, 90 graus, 09 mais. Livre decolagem 10, tá 3597. Alfa do 2223, a parte na DEF. Dois, dois, dois, três. Agora praticamente próximo ali a baixada e travado. 7-4-0-2-2-2-3, alívio pouso, pista na 0, vento 0, 8, 0 graus, 1, 0, 9. 2, 2, 2, 3. Decolada 5-8, transfere controle 1-1-9-8. 9-8. Alô, 07-3, Adaliari, mas é para o 0. Alô, 07-3, Adaliari, mas é para o 0. 0-2-2-2-3, no solo 5-9, para a direita, no solo 1-2-1-9. 07, livre decolagem da 1 a 0, 0, 9, 0 graus, 1 a 0, 9. Livre decolagem, ano 6, 0, 7, 0. Oi, Salvador, bom dia, gol 1897, ponte de espera, 0 pronto. Diego 1897, mantém a ponte de espera da piscina 0. Cadê? Dona 607, decolada 02, transfere com controle em 1-1-9-8, bom voo. 19-8, bom dia. 17-15 tower. Go ahead, go 17-15. The runway is impractical, because the animals the runway. Okay, we are maintaining position, go 17-15, stand by 2-3-4 takeoff. Canário 45, mantém a interseção. Aqui, igual com o Dr. Castro, eu tenho que falar bem claro para o

5, do you have any problems? Okay, we have a passenger on the bedroom request 2 minutes or more. Okay, roger. So we are in position number 1715. Roger. Tower, go 1715, now right for takeoff. Could you confirm? Right for takeoff, go 1715. Clear takeoff runway 10, wind 090 degrees, 10 knots. Starting orbit, go 1715, clear for takeoff. Gol 897, após a corrida 09 da Gol, ali mantém o pistão 0. Ali mantém o 0, Gol 1897. Airborne at 15, Salvador Departure 119.8. Salvador Departure 118.8, go 1715, come on. Gol 897, autorizando decolagem de pistão 0, vento Macindena, 09 nós. Quebra 0, nós para. Com a pico da espécie de turbulência da Gol, ali mantém pistão no zero. Torre Salvador, apta cargo 6570, ponto de espera da 10, pronto. 6570, mantém o ponto de espera da 10. Mantém o ponto de espera. Gol controle 97, decolada 18, controle 119, decimal 8. 198, tá bom. Autorizar a decolagem pistão 0, vento 0, 9, 0 graus, 1, 0, 9. Ali mantém pista 1-0, apta cargo 6570. Controle 1, 9, decimal 8. Controle 19, 8, bom dia, já. Autorizando a decolagem pistão 0, vento 1 centena, 139. Autorizada a decolagem, apta 6570. total 9910, estabilizado no localizador da 190. 9910, que nem 0104, continua a aproximação. Reporte que estamos baixados e travados. Reportaremos baixado e travado. Decolado 24, controle 198. 198, Arça, cargo 6570. Estou em Salvador, 131-53, bom dia, ponto de espera da 1-0-2-3. 1-5-3, quanto tempo de espera da 1-0? Até o ponto de espera, 131-53. A mensagem foi para o Dan 3-1-3? 9-0, comigo, baixado e travado. Agora, passando externo, baixou e travou. 9-9-1-0, autorizado pouso, pistão 0, vento uma centena, 1-0-9. Autorizado pouso, 9-0, total 9-9-1-0. Após o Blue 09 na final, ali mantém pistando 0. Após o 727, ali mantém 9-0. Tá 9-9-0, no solo 27, libere pista pela direita, time solo 1-2-1, decimal 9. 1-2-1-9, chamará total. Autorizada a decolagem, pista 1-0, vento uma centena, 1-0-9. Autorizada a decolagem, 1-0, tá 3-1-3. 3, decolado 229, controle 19, decimal 8. Controle de Salvador, 3, 11, perfeito, bom dia. Federal 9970, interceptando o ILS a 2 milhas do Índia Serra. 970, Senegal 04, resposta no externo, baixaria travada. Portaria, bom dia. Já está baixo travado. Federal 9970. 9970, utilizado por uso custo no 0, vento 0, 90 graus, 109. Confirma vento? 090 graus, 129. 90 com 12, livre pouso, federal, obrigado. Salvador, bom dia, passarei 2223, ponto de espera da 1-0. Ali mantenho no 02223. Ali mantenho 2223. Federal 9970, 240, libere pista pela direita, solo 21.9. Liberando, solo 21.9, obrigado. Autorizado a decolagem, custo no 0, vento 0, 90 graus, 109. Decola o passarelo 2223. 2223, decolado 42, controle 1, 19, 8, boa viagem. 19, 8, grato, bom dia.